Graça e paz, irmãos e irmãs. Hoje nós vamos ler a Bíblia no capítulo 22 do segundo livro de Reis. Capítulo 22 do segundo livro de Reis. Estamos quase acabando, a intenção é acabar mais um livro da Bíblia essa semana. Esse é um texto que fala sobre Josias, um filho bom de um rei mau. Às vezes acontece de uma boa educação não surtiu o efeito exato do que se pretendia, mas há outras situações em que nós vemos filhos bons, mesmo tendo pais que não andaram segundo a vontade de Deus. Esse é um caso. Josias é um filho bom, mesmo sendo filho de um homem mau. Josias é o rei que repara o templo. Por isso nós vamos ver uma emoção nesse sentido. E Uquias vai ser mencionado, acha o livro da lei, a Torá. E Josias manda consultar uma profetisa. Também vai se fazer a declaração dessa profetisa, profetisa Ulda. E isso é o que está resumindo o nosso capítulo. Nós vamos trabalhar com esse capítulo, vamos ler, todos que puderem ler juntos, mas antes nós vamos, numa palavra de abertura devocional, ouvir aquilo que foi postado pelo pastor Paulo Bueno, de Camargo, que diz: sabedoria nas conversas difíceis. Em Marcos, capítulo 11, versículos 27 a 33, Jesus ensina uma lição preciosa sobre como lidar com aqueles que se opõem à verdade. No templo, sacerdotes, escribas e anciãos se aproximaram desafiando sua autoridade. Com que direito fazes isto? Quem te deu tal autoridade? Diziam eles. Jesus não reagiu com agressividade, nem entrou com uma postura em uma disputa vazia. Com sabedoria, ele respondeu com uma pergunta: o batismo de João vinha do céu ou dos homens? Aqueles líderes se viram em um dilema. Qualquer resposta os colocaria em contradição. Acuados, disseram: não sabemos. E Jesus então recusou-se a responder. Que exemplo fascinante! Não houve ofensa nem hostilidade. Jesus manteve o foco e a serenidade, expondo a hipocrisia dos oponentes sem perder a verdade. Hoje, irmãos e irmãs, vivemos tempos de muitos debates e confrontos, especialmente sobre a fé. Este episódio nos ensina que sabedoria e postura valem mais que vencer uma discussão. Nem toda pergunta precisa de resposta. Às vezes é melhor revelar o coração de quem pergunta. O texto é do autor A.C. Barro. E nós agradecemos essa postagem. Que Deus abençoe o autor do texto. Que Deus abençoe o pastor Paulo também, Zilma e toda a família. E agradecemos por essa postagem. Vejamos então o capítulo 22, irmãos. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e governou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Iedidá Bat Adaiá, ou, como nós conhecemos em português, Gedida, filha de Adaías, de Boscate. Ele praticou o que era correto e agradável aos olhos de Yahvé, o Senhor, e procurou agir em tudo de acordo com os princípios de Davi, seu antepassado, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Que bênção, não é, irmãos? Termos alguém que tinha um pai que era mau, mas não seguiu essa maldade, nem os desmandos, nem a idolatria. Pelo contrário, ele praticou o que era correto e agradável. Que os nossos filhos, em nome de Jesus, pratiquem o que é agradável aos olhos de Yahvé, o Senhor. E procurem agir com os princípios que Jesus nos ensinou, todos os homens da Bíblia. Aqui fala de Davi, mas são muitos homens e mulheres que nos dão ensinamentos em toda a Bíblia, que os filhos de todos vocês andem nesse caminho, filhos biológicos e filhos espirituais, que todos andem segundo a vontade do Senhor. No versículo 3, há um texto paralelo no segundo livro de Crônicas, no capítulo 34, 8 a 13. Assim como na primeira parte, que eu li um paralelo em segundo Crônicas 34, 1 e 2. Aqui é 34, 8 a 13, a partir do versículo 3 até o 7. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão e secretário pessoal, Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, à casa de Yahvé, mediante a seguinte ordem: sobe a Hilquias, o sumo sacerdote, para que confira o dinheiro que se tem trazido para o templo do Senhor, o qual os guardas da entrada têm recebido das mãos do povo. Que todas as pessoas entreguem sua prata exclusivamente na mão dos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, a fim de que possam pagar todos os trabalhadores que efetuam a obra de restauro no templo do Senhor. Por que esse versículo, você pergunta? Irmãos, é só lembrar a situação de Eli, que fez vista grossa para a postura dos seus filhos e acabou não sendo um juiz agradável a Deus, porque fez de conta que não estava vendo o que os filhos faziam com a oferta que o povo levava. Então aqui Josias quer preservar o povo e a oferta que era levada ao Senhor, garantindo que essa oferta fosse para efetivamente supervisionar a reforma do templo. Não era para outra coisa, era para pagar os trabalhadores que efetuam a obra, efetuavam a obra de restauro no templo do Senhor. Então, por isso, a fim de garantir o bom procedimento e uma postura correta, idônea, Josias dá essa orientação. Versículo 6 diz assim: os carpinteiros, construtores e pedreiros que comprem madeira e pedras lavradas com arte para restaurar a casa. Entretanto, eles não precisavam prestar contas de toda a prata que lhes foi entregue em confiança, pois todos agiam com absoluta honestidade. Tinha um líder que era honesto e que influenciava toda a comunidade, e por isso, então, se garantiu uma postura, como disse, idônea, e se garantiu também que tudo fosse feito para o louvor da glória do Senhor e que não se desviasse nada. Irmãos, quando nós vemos nesse bloco, até o versículo 7, é importante destacar que a última reforma do templo tinha sido feita por volta do ano 813 antes de Cristo, no reinado de Joás. O último rei e homem de Deus, Ezequias, morreu 65 anos antes da reforma implementada por Josias, o que ajuda a explicar e para nós entendermos o estado de negligência da casa do Senhor, da casa de Yahvé, e o esquecimento da Torá, ou seja, o livro da lei. É possível, irmãos, que o livro encontrado seja apenas uma parte do Pentateuco. Que parte, pastor? Deuteronômio. É possível que tenha se achado o livro de Deuteronômio. Contudo, o que causou tanta emoção ao rei Josias foi a expressa condenação à idolatria, um pecado que havia assumido terrível proporção nacional, como diz Deuteronômio 6, 13 a 15, Deuteronômio 28, 15 a 25. Esse episódio, irmãos e irmãs, serve bem para demonstrar o real efeito da palavra do Senhor num coração de fato arrependido. Afinal, é por meio da palavra, no caso deles, eles tinham só a lei, quem sabe aqui só parte da lei, só Deuteronômio, ou toda a lei, se foi encontrado toda todo o Pentateuco. Mas nós temos à nossa disposição toda a palavra do Senhor, do início de todas as coisas até o Apocalipse, que fala do final de todas elas. Então, esse episódio bem nos mostra o efeito real que a palavra do Senhor gera num coração arrependido. Afinal, é por meio dessa palavra que aponta para Jesus, que é Jesus revelado, que vem o pleno conhecimento do pecado, como diz Romanos 3:20. As ações do rei evidenciam um verdadeiro arrependimento. Porque só há verdadeiro arrependimento, meu querido irmão que nos ouve, minha querida irmã, só há arrependimento quando há fruto desse arrependimento, ou seja, mudança de mente, mudança de atitude, mudança no coração, mudança no comportamento. As ações do rei Josias evidenciam esse verdadeiro arrependimento da casa de Israel. No reinado dele, ele conseguiu fazer com que muitas coisas fossem restauradas e realizadas segundo a vontade do Senhor, o qual, antes de tudo, faz rasgar o coração e não as vestes. Não adianta cerimonial, só rasgar as vestes, como em Joel 2:13. É preciso rasgar o coração. Comparar a reação de Josias com a de Jeoaquim diante das palavras do Sefer, ou rolo, ou livro, escrito por Jeremias 36, 24, é importante para sua reflexão. Isso que emocionou o rei. E porque ele estava emocionado, arrependido, quebrantado, transformado no seu coração, ele precisou mostrar o fruto desse arrependimento. Aliás, não é uma questão de precisar, é que se houve arrependimento real, a consequência é uma mudança de mente, uma mudança de coração. Por isso que nós usamos a palavra metanoia. Mudança de mente, mudança de coração. Isso que empolgou o rei Josias, porque tendo achado o Sefer, o livro, ou Deuteronômio somente, ou todo o Pentateuco, isso gerou um quebrantamento. E com esse quebrantamento, então, ele colocou muitas coisas em ordem na casa de Israel, no Reino do Sul. E isso certamente agradou ao Senhor. No versículo 8 a 10, nós vamos ver Ilquias achando o livro da lei. Então, o sumo sacerdote Ilquias compartilhou com o escrivão Safã: encontrei o livro da Torá, da lei, na casa de Yahvé, o Eterno. E Ilquias entregou o livro a Safã e ele o leu. Mais tarde, o escrivão Safã apresentou-se ao rei e lhe relatou: teus servos contaram toda a prata que foi achada no templo e a confiaram aos mestres, supervisores da obra e aos trabalhadores do templo do Senhor. Safã, o escrivão e secretário, relatou ainda ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei, e essa leitura gerou um quebrantamento ainda maior na vida de Josias, que já vinha bem. Apesar de ter um pai mau, ele vinha tendo uma atitude correta diante do Senhor, e depois desse momento, então, houve um quebrantamento ainda maior. No versículo 11, agora nós começamos a ver, tem um paralelo no segundo livro de Crônicas, no capítulo 34, 19 a 28, Josias mandando consultar a profetisa. Assim que ouviu a leitura do livro da Torá, da lei, o rei levantou-se e, indignado, rasgou as suas vestes. Mas preste atenção, irmão, ele rasgou as vestes, não só proforme, não só cerimonialmente, ele rasgou as vestes porque tinha rasgado o seu próprio coração, ou seja, se quebrantado, se transformar, deixou-se transformar pela palavra. Levantou-se indignado, rasgou as suas vestes. Então, imediatamente, deu a seguinte ordem ao sacerdote Ilquias: Aicão, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, ao escrivão e seu secretário Safã, e ao oficial real Asaías: ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá acerca das palavras desse livro que foi achado, porque grande é o furor de Yahvé que se acendeu contra nós, porquanto nossos antepassados não obedeceram às palavras desse livro para cumprirem tudo quanto está escrito a nosso respeito. Olha só a atitude. Depois da leitura que foi feita para ele, ele diz: olha, o furor do Senhor é grande, porque os nossos antepassados vinham pecando e nós não podemos pecar mais. Nós temos que observar a palavra do Senhor. Que bênção foi a vida desse homem. A partir do versículo 14, nós vemos a declaração da profetisa Hulda. Em seguida, o sacerdote Hilquias, Aicão, Acbor, Safã e Asaías partiram e foram consultar a profetisa Hulda, esposa de Salum, filho de Ticvá e neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa e as vestes sagradas do templo. Naquela ocasião, ela morava na parte baixa de Jerusalém, um bairro novo que ali se formara. Novo naquela época, é claro, né? Você está atento a isso. Então a profetisa lhes comunicou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a minha presença: eis que isso declara Yahvé, o Senhor. Eu trarei castigo sobre esse lugar e seus moradores, de acordo com todas as palavras do livro que o rei de Judá leu. Agora, irmão, irmã, o castigo não era por causa da vida de Josias, era por causa dos seus antepassados, inclusive o pai de Josias. Então o Senhor avisa, e de fato veio o juízo do Senhor, e o Reino do Sul vai ser exilado na Babilônia, tá bem? O Reino do Sul é tomado pela Babilônia e eles ficam 70 anos em exílio por causa do pecado que cometeram. Diz assim o versículo 17: porquanto, diz o Senhor, porquanto me desprezaram e queimaram incenso sagrado a outros deuses, provocando-me a ira por meio de todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra esse lugar e não se extinguirá. E direis mais ao rei de Judá, que vos mandou para consultar o Senhor: assim diz Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, porque teu coração se moveu e te humilhaste na presença do Senhor, assim que ouviste o que declarei contra esse lugar e seus habitantes, isso é, que se transformariam em escombros, destruição e maldição, e indignado, rasgaste as vestes, pranteando teu arrependimento diante da minha pessoa, também eu te ouvi, diz Yahvé, o Senhor. Que coisa maravilhosa! O Senhor consola Josias. Ele diz que o reino do sul, Judá, vai ser levado ao juízo. Na verdade, só posteriormente é que fica claro o exílio na Babilônia, mas o Senhor consola o coração de Josias, mostrando: olha, eu estou vendo que você se quebrantou diante da minha palavra. Eu estou aqui para te consolar. E o último versículo: por isso eu te recolherei para junto de teus antepassados, e encontrarás descanso e paz em tua sepultura. Os teus olhos não contemplarão o severo castigo que enviarei sobre esse povo e lugar. Logo em seguida, aqueles emissários deram início à viagem de volta, levando a resposta do rei. O que mais eu desejo, lendo a Bíblia com você, é que você se quebrante pela palavra, pelo livro, ou pelos livros, 66 livros da Bíblia, segundo a nossa divisão, que você se quebrante diante dessa palavra e pranteie, chore o seu arrependimento por qualquer coisa que esteja fora do propósito do Senhor na sua vida pessoal, família, igreja, sociedade, que você chore diante do Senhor, porque sabe o que vai acontecer? Ele vai te consolar. Ele vai estabelecer o juízo, que já está escrito que virá o juízo final, mas aqueles que se quebrantarem diante dele e mostrarem verdadeiro fruto de arrependimento, o Senhor vai recolher, junto com outros que foram fiéis também, e nós vamos encontrar, todos nós que nos quebrantamos diante da palavra do Senhor, vamos em algum momento encontrar descanso e paz. E a morte não será, a sepultura não será a última palavra, ainda que esse corpo tenha que se esvair para que recebamos um novo corpo que já nos está preparado, assim como um novo nome, nós vamos descansar em paz até esse dia chegar, onde nós teremos um novo corpo, um novo nome, habitaremos uma nova Jerusalém e viveremos eternamente ao lado do Senhor. O Senhor vai te consolar e vai dizer para você: eu te dou descanso e paz. E a morte não será, a sepultura não será a última palavra para você. E os teus olhos não contemplarão o severo castigo. Olha que coisa maravilhosa. Quando chegar o momento do juízo, os nossos olhos, aqueles que se quebrantaram, não contemplarão todo o juízo final, que certamente será enviado sobre aqueles que não rasgaram o seu coração. Que o Senhor cumpra essa palavra em nossas vidas. O meu maior desejo é que, ouvindo um capítulo como esse, lindo, que fala sobre Josias, e Josias foi um reformador ali no Reino do Sul, que nós também sigamos o exemplo de Josias e façamos uma reforma, e uma reforma espiritual e física, uma reforma que alcance e contemple todas as áreas da vida. E por causa disso, por ter reparado o templo do Espírito Santo, que somos nós mesmos, por ter reparado e voltado a viver segundo a palavra do Senhor, toda a palavra, não me refiro só ao Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, agora eu digo a toda a palavra, por nós repararmos o templo do Espírito Santo, que é a nossa vida, o nosso coração, a luz da palavra toda do Senhor, nós achemos graça diante do Senhor. Essa palavra que você está ouvindo agora fique ecoando no seu ouvido. E assim como Ilquias achou o livro da lei e leu para Josias, que você ache a palavra do Senhor e deixe essa palavra falar o seu coração. E, se for necessário, consulte a palavra, porque a palavra é profética. Aqui ele consultou a profetisa Hulda, mas às vezes não é necessário mais que nós tenhamos uma pessoa para fazer isso. A palavra já é uma palavra profética. O espírito da profecia. O espírito da profecia que estava sobre a profetisa Uda está sobre nós agora, porque Jesus é o espírito da profecia. E diante da declaração da palavra do Senhor, nós encontremos a certeza de que haverá um juízo final, mas nós descansaremos em paz e venceremos a morte vivendo eternamente com o Senhor. Que Deus te abençoe e a graça dele te inunde, rasgando o seu coração. Oro por isso agora em Cristo Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a consolação do Espírito Santo, o espírito da profecia seja sobre nós e sobre nós permaneça juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. E assim seja, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.